Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Olá. Alô? Alô? Alô? Alô? Thank you. pico, culiado. ¡Hueco, coche, tu madre!